na Globo. Fama redonda e achatada, vários terrestres. Habito essa imensa área que se predomina. A espécie humana é muito rara, auto se domina. Espécie avassaladora, que coisa louca. A sua mente é poderosa, tão perigosa, que põe em risco a sua lógica. Ele evolui, ao mesmo tempo desvolui. Ele conclui que a evolução é um progresso, sucesso, mas a verdade é um regresso. Com passaporte em sua mão, este é o acesso. www.com está incompleto. Falta um barba rato status para o objetivo certo. Manipular, aniquilar, sou semelhante. Tem sido assim bilhões de anos e não se espante. Hoje é caça, amanhã o caçador. Pra viver na selva, seja lá como for. A evolução da espécie humana realmente é um sucesso, mas ao mesmo tempo realmente é um regresso. É o controle, o descontrole da espécie humana. Bléu, bléu, admirável mundo novo. Evolução da espécie humana realmente é um sucesso, mas ao mesmo tempo realmente é um regresso. É o controle, o descontrole da espécie humana. Bléu, bléu, admirável mundo novo. Mas qual critério? O critério é muito sério. Francamente, prefiro ficar longe do cemitério. É um mistério, a mente humana é um mistério. Nunca está feliz, sempre atrás de outro mistério. Assim, eu também não sou diferente. Sou um ser humano à procura de um mistério. Sempre atrás, correndo atrás, na busca de ideais, implantando somente a paz. Palavras que muitos a desconhecem. E na fissura da ganância ou da audácia, em qualquer lugar, em qualquer quebrada, sempre vai ter um aí querendo te aniquilar, te testar, te atrasar, com o sistema manipular. Tem que ser jogador pra poder se safar. Evolução da espécie humana realmente é um sucesso, mas ao mesmo tempo realmente é um regresso. É o controle, o descontrole da espécie humana. Bléu, bléu, admirável mundo novo. Evolução da espécie humana realmente é um sucesso, mas ao mesmo tempo realmente é um regresso. É o controle, o descontrole da espécie humana. Bléu, bléu, admirável mundo novo. Aniquilação em massa já se ocorre. Manipulação de dinheiro, não se apavore. E ore, e veja bem o que se ocorre ao seu redor, não se apavore. Eu sei, você também, sabe o quê? Que a mente humana existe várias dimensões estranhas. Estranhas, são tão estranhas e tão complexas. Com modo que conduz experiências genéticas. Polêmica, causou polêmica, sim eu sei. Apenas estou falando o que ele esconde pra vocês. A nossa extinção já está programada. Exemplo pra citar prostituição, caos e armas, drogas, destruição familiar. São só alguns itens que acabei de citar. A evolução da espécie humana realmente é um sucesso, mas ao mesmo tempo realmente é um regresso. É o controle, o descontrole da espécie humana. Bléu, bléu, admirável mundo novo. Evolução da espécie humana.